peças perdão. Não, não me peças perdão. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão. Eu sei que fiz algumas neiras contigo, mas isto não vai ficar assim. Podes falar mal de mim, mas tenho provas suficientes para provar o contrário. Vou continuar a lutar pela minha filha. Sei que quando ela crescer, vais lhe pôr contra mim. Podes dizer isto ou ameaçar, mas não tenho medo das tuas ameaças. E primeiro vais sentir fusão dentro do teu coração. Podes me pedir desculpa, mas nunca mais me peças perdão. Sempre lutarei, tenho a certeza que vou ganhar no tribunal. Eu sei, sempre sonhei que iríamos ser felizes, mas tu nunca quiseste acreditar. Eu tenho provas suficientes para te lixar. Tu meteste com a pessoa errada, dizes que me conheces, mas na verdade não sabes quem sou. Eu vou-te dar uma ou fui parvo não ter trazido ela comigo, porque senão nunca mais tocarias nela, nem eu te deixava. Mas farei tudo para ela estar comigo. Tu vais te lixar, te vou pôr no tribunal, te rebentar. Pensas em mandar bitites para o ar à toa, mesmo que me doa. Avisei-te pela primeira vez, mas tu nunca quiseste ouvir. Agora sei a verdade, sempre fiquei confuso, mas eu vou pôr um parafuso. Isso para mim acabou, para mim já estou irou. Não brinques comigo, se não ponho num castigo bem fudido. O fio era cumprido, mas tu partiste. Mas na verdade eu vou partir daqui para fora com ela e verás que nunca mais me apanharás. Te ponho Satanás atrás de ti, nunca mais te vi. Mas a vida mesmo assim, nunca mais te ponho aqui. Não, não me peças perdão. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão. Não soubeste dar valor, ainda pedes por favor desculpa, dama, mas ele agora é meu. Vou ajudá-lo a fazê-lo o que te prometeu. Essa criança tem direito a ser feliz. Faz o que te digo ou foda-te o nariz. Tu não mereces nada nem o chão que tu pisas. Essa tua cona só cheira a camisas. Ganha vergonha uma vez na tua vida, de uma vez por todas entrega essa menina. Tu não és mulher nem para ser mãe. Não sabes os espinhos que esta vida tem. Estás arrependida, temos pena agora. Só quero que vás daqui para fora. Deixa ele ser feliz com quem ele merece. Só de saber o teu passado, isso entristece. Mulher da vida, sem vergonha, metida em esquemas e maconha. Te garanto que te fode em frente ao juiz. Mais uma vez te digo, deixa-nos ser feliz. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão. Não me peças perdão. Não, não me peças perdão.